que estão lá no encontro de casais, com o pastor Cruz. E para nós é uma grande alegria, porque alguns anos atrás a gente teve o privilégio de participar desse encontro. E para nós foi muito precioso. Amém? Porque nós temos que aprender com aqueles que estão na nossa frente. E um dos grandes obstáculos na nossa alma é o orgulho e a soberba. O orgulho e a soberba nos impedem de aprender, de receber daqueles que de repente carregam aquilo que eu não carrego. Porque você carrega algo precioso, mas nós precisamos entender que as pessoas que Deus coloca na nossa vida, elas carregam algo que a gente precisa, carregam algo que nós não carregamos. É engraçado porque eu estava lendo um livro essa semana e ele dizia exatamente que a autora dizia que ela comprou uma casa e naquela casa havia um pequeno vazamento no banheiro. E aí, como aquela casa era um projeto de um ministério e eles usavam ali durante 15 dias, o que ela fazia? Ela fechava o registro e quando tinham pessoas lá, ela abria tudo. Ela falou assim: ah, isso daqui é coisa boa, os recursos eram pequenos, né? Então quando você tem que economizar, você fala assim: ah, não dá para gastar com isso. Só que ela chamou um encanador e o profissional foi lá e falou assim: olha, minha senhora, o problema é grave, você precisa trocar aqui tudo. E ela falou assim: ah, esse cara está querendo me extorquir, ele está querendo tirar meu dinheiro. Porque é sempre assim que a gente pensa. A gente pensa assim, ó, quando nosso pai, nossa mãe fala assim, ó, vai cair, vai machucar. Esses dias a Flor estava assim, ó, fechando a porta, forçando a porta lá do guarda-roupa para fechar. Eu falei: você vai machucar, mão? Ah, não vou, não. Pá! Instantâneo. Então a gente já tem essa natureza soberba, essa natureza arrogante. Não, eu sei, não. E ela falou: eu não mexi. Passou alguns meses, apareceu uma mancha no teto da cozinha. E ela falou: ah, essa mancha começou, já não deve ser nada. A mancha começou a aumentar. E quando ela chamou o profissional de novo, o que aconteceu? O estrago estava maior ainda. Então ela pensa assim: se eu tivesse ouvido aquele primeiro profissional, que era mais capacitado do que eu. Então Deus coloca pessoas mais capacitadas na nossa vida, do nosso lado. Pessoas que, às vezes, sem pagar nada, a gente pode ter uma consultoria de graça. Não é verdade? Por quê? Porque às vezes você vai pagar um terapeuta. E quanto você paga por uma consulta com um terapeuta? Ó, a Sara já vai cobrar, né? A profissional. Mas às vezes ali numa conversa, às vezes num tempo de comunhão, você pode aprender, você pode receber. O nosso grande problema é que nem sempre as pessoas, elas vão falar pra gente aquilo que a gente está esperando ouvir delas. E eu vou te dizer uma coisa: praticamente toda vez que você vai buscar um conselho, você já tem uma opinião acerca daquilo. Ou seja, constantemente quando a gente vai buscar um conselho, a gente já está com uma decisão tomada. E se o conselho é diferente da decisão que nós queremos tomar, nós muitas vezes não vamos seguir aquele conselho. Sabia que cerca de 30% apenas dos conselhos que nós damos, as pessoas recebem eles. É muito conselho jogado fora. Agora, por quê? Porque a nossa alma, ela está cheia de soberba, ela está cheia de arrogância. E muitas vezes a gente não consegue receber conselhos, a gente não consegue aprender com aqueles que estão à nossa frente. Então eu vou te dar um conselho, né? Principalmente você que é casado. Cara, marca um café essa semana com o pastor Edu, com o João, com a Carol, com a Pamela, com o Jorginho, com a Geice, e vai, fala assim: cara, como é que foi o encontro? Leva um papel, uma caneta, fala assim: manda aí, me ensina, eu quero receber, eu quero desfrutar daquilo que você está carregando. Porque, meu irmão, talvez a gente não está lá, mas a gente pode desfrutar daquilo que eles estão recebendo. Amém? E além disso, você pode se programar para o ano que vem estar lá com eles, em nome de Jesus. Amém? Esse daí foi só um ponto. Vamos para a palavra aqui. Está passando, depois eu tomo bronca da pastora. Amém? Ó, tá de frente hoje. Bora lá me olhar, já era. Glória a Deus. Mateus 7, versículo 24. Portanto, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, amém? Será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve essas minhas palavras, mas não as cumpre, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, né? A gente sabe bem o que é isso aqui em São Paulo, né? Sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína, foi grande a sua destruição. Você percebe que Jesus começa a parábola falando justamente sobre nós ouvirmos, porque tudo aquilo que você vai fazer, toda a ação, ela é fruto de algo que você ouviu. Porque quando você não ouve a Deus, você está ouvindo outra pessoa. Então, não existe o não ouvir. Não ouvir é para quem é surdo. Então, em todo tempo a gente está ouvindo. Então, o que você precisa entender é o seguinte: a quem você está ouvindo? Então, não é ouvir ou não ouvir. Porque quando eu uso o exemplo assim, ó, essa pessoa não ouviu a Deus. O fato dela não ter ouvido a Deus é porque ela ouviu outra pessoa. Então, em todo momento a gente está ouvindo alguém. Alguém está trazendo alguma direção para as nossas vidas. E eu creio que nesses dias a gente precisa entender e ter uma clareza sobre qual fundamento a minha vida está edificada. É engraçado porque eu tenho praticado um exercício nesses dias, muito simples, que é o fato de você abrir as escrituras e ler. Ler como uma criança, ler sem o auxílio de uma concordância, sem nenhum tipo de uma influência. De repente você abre as escrituras e você começa a ler. E eu estou procurando meditar sobre isso nesses dias. E perguntando para mim mesmo: olha, mas sobre qual fundamento a minha vida está edificada? É óbvio que depois de tantos anos de caminhada cristã, você vai dizer assim: não, a minha vida está edificada sobre a rocha. Tem até um jargão cristão que fala assim: cara, como é que você está? Firme. Ele fala: opa, firme na rocha. É ou não é? Por quê? Porque é baseado nesse texto da Escritura. Agora, nem sempre a gente está fundamentado sobre aquilo que a gente pensa que está fundamentado. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: sobre qual fundamento a sua vida está edificada? Amém. Agora, o que que Jesus, ele fala assim: olha, aquele que ouviu a minha palavra e praticou, ele é semelhante a um homem que ele tem um fundamento. E aquele que ouviu a minha palavra e não a pratica, ele é semelhante a um homem que não tem um fundamento sobre a vida dele. Então, o que que Jesus, ele começa a mostrar para a gente? Que aquilo que revela sobre quais fundamentos a minha vida está, não é o que eu digo, não é simplesmente a forma que eu pratico, mas aquilo que vai trazer a revelação são as circunstâncias. Então, as circunstâncias vão vir, o vento vai soprar, e quando as circunstâncias vierem, elas vão mostrar se a minha vida está edificada sobre a rocha. Então, o que vai trazer a revelação sobre quais fundamentos a minha vida está edificada é o quê? São as circunstâncias. Então, as circunstâncias, elas vão vir na sua vida. Muitas vezes a gente é tentado, muitas vezes a gente é provado. E quando as adversidades, as coisas dão errado na nossa vida, então as circunstâncias, elas revelam verdadeiramente se eu estou firme na rocha ou não. Porque é fácil dizer que eu estou firme na rocha quando está tudo bem. É fácil eu dizer quando tá, que eu estou firme na rocha quando nada está acontecendo. Mas quando o vento está soprando, quando as circunstâncias estão adversas, quando nada está acontecendo, quando as más notícias chegam, então as circunstâncias, elas vão revelar para mim mesmo sobre quais fundamentos a minha vida está edificada. Vocês estão comigo aqui? Então olha que bacana. Lá em Tiago 1 fala assim: que ao ser tentado, ninguém diga que Deus, ele tenta você, mas nós somos tentados pelas próprias concupiscências do nosso coração. Em 1 Coríntios 10:13 fala o quê? Mas Deus é fiel, que não nos deixa passar por provações acima daquelas que nós possamos suportar. Agora, ao mesmo tempo que a Bíblia, ela mostra para nós um Pedro sendo provado e negando Jesus, ela mostra um Abraão sendo provado e entregando Isaac. Por quê? Porque as provações, as circunstâncias, elas existem para quê? Para que nós possamos crescer através dela. É por isso que lá em Tiago 1 fala o quê? Meus amados irmãos, tendes por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Por quê? Porque a provação, ela nos ajuda a desenvolver o nosso caráter. Meu irmão, é muito fácil você viver num ambiente aonde tudo está dando certo. Agora, sempre você vai ter que fazer escolhas. Porque lá em Lucas 5, Jesus, os discípulos não tinham pescado nada. Jesus, ele manda ele lançar a rede e pescar e trazer os peixes. E quando Pedro está trazendo os peixes, Jesus fala assim: olha, vem e me segue. Sabe por quê? Porque quando o barco estava vazio, se Jesus falasse assim: vem e me segue, Pedro não tinha nada para deixar para trás. Mas quando o barco estava cheio, Então ele tinha que fazer uma escolha. Então sempre eu vou ter que deixar alguma coisa para trás. Sempre eu vou ter que fazer uma escolha na minha vida. Quando Jesus é a última opção, é fácil optar por Jesus. Mas hoje nós vivemos dias onde nós temos muitas opções na nossa vida. São muitas escolhas que nós podemos fazer no nosso dia a dia. Agora, você tem sido provado. Você tem sido testado. Você tem passado por circunstâncias na sua vida. E não o que você diz, mas as respostas que você tem dado a Deus em meio a circunstâncias adversas. O que elas estão revelando? Sobre quais fundamentos a sua vida está edificada de verdade? Se você ler Deuteronômio, capítulo de número 8, a Bíblia fala assim: olha, eu levei o povo de Israel para o deserto, e ali os provei, ali eu os deixei passar fome, passar dificuldades. Para quê? Para saber o que estava no coração deles de verdade. Por quê? Porque, meu irmão, nem sempre aquilo que a gente pensa que está no nosso coração é o que está no nosso coração. Por isso, nunca diga para uma pessoa assim: meu Deus, como essa pessoa pode fazer isso? Até você passar pela mesma circunstância que essa pessoa está passando. É incrível como nós temos uma capacidade de julgar as pessoas. É incrível como nós julgamos as atitudes das pessoas. Por quê? Porque às vezes você ainda não passou pela mesma circunstância que aquela pessoa. Então eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Nesses dias nós precisamos olhar para nós mesmos. Fala para o seu irmão: são dias que você precisa olhar para você mesmo e descobrir sobre qual fundamento a sua vida está edificada. Não é porque eu digo firme na rocha, mas as minhas escolhas diárias revelam os fundamentos sobre os quais a minha vida ela está edificada. Às vezes eu falo assim: Jesus, Ele é o meu Senhor. Mas então por que as minhas escolhas elas são fora de Deus? Eu sempre dou um exemplo que a gente pode estar aqui, ó, que nem a gente está aqui na igreja, sim ou não? Se você achar 100 reais aqui dentro da igreja, o que que significa isso? Hã? Que o Jeová Jirê trouxe a provisão para o seu almoço. A gente deixou cair na sexta. Se você achar 100 reais aqui dentro da igreja, é porque é de alguém. Alguém perdeu. Não necessariamente é a oferta. Na verdade, muito difícil vai ser a oferta. Mas vai ser de alguém. Agora pode estar andando o Alan e o Plínio ali subindo a escada, os dois conversando, os dois inseparáveis aí. Subindo a escada, conversando, vamos no banheiro. Aí vamos lá. Aí, quando eles estão passando na escada, tem 100 reais bem no cantinho assim. E os dois estão apertados. Só que só o Alan vem e o Plínio não, certo? Aí o que acontece? O Alan pega e fala assim: cara, esses 100 reais vai me ajudar a passar a semana. Entendeu? Por quê? Porque lá na República, tô ligado lá, né? Quanto que é um salgado e um kisuke? É, lá. Tem aquela na esquininha lá, um salgado e um kisuke lá. Vende ainda ali? Quanto que custa ali? 7 reais, ó. Dá para almoçar aí, ó, 15 dias. Não é, não? Sem conta. E eu tô duro, ó, tô magro, ó, tô abatido. Olha lá. Você está no modo avião. Nossa! Aí vamos lá na minha historinha, então. Aí o Alan vê aquilo, mas não fala nada pro Plínio. O Plínio nem viu. Certo? Ele foi tentado ali. Aí ele sobe. Quando eles vão descer, o que que acontece? Como o Plínio tá do lado esquerdo do Alan, né? Então quando sobe, ele tá de um lado, quando desce, o outro tá do outro. Porque mantém o sistema. Quando tá descendo, o Plínio vê e fala assim: cara, sem conto, alguém perdeu, pegou. Aí galera, alguém perdeu 100 reais lá na escada, lá e tal, ó, tá aqui na minha mão. Beleza? Aí, né, vem a Sara, que tem cara de riqueza, fala assim: ó, 100 reais, porque não é fácil. Cara da riqueza. Não, não é fácil a pessoa hoje ter 100 reais na carteira, assim, uma nota de 100. Então a Sara, que tem cara de riqueza, fala: ó, oh, foi meu, foi meu. E pega. Ó, os dois talvez precisavam daquele dinheiro. E os dois passaram pela mesma circunstância. Os dois foram testados. Mas você vê que o Alan, ele pensou em pegar aquele dinheiro. Então, o que na verdade trouxe um teste para aquela situação não foi só a circunstância, mas foi a condição do coração do Alan. Ele demonstrou naquela atitude que ele tem um coração inclinado a ser corrupto. Mas não só pelo dinheiro. Porque um coração corrupto é um coração que se corrompe. E ele se corrompe por outras coisas. Ele se corrompe pelo poder, ele se corrompe pela mentira, ele se corrompe pelo sexo, ele se corrompe por tantas outras coisas. Por quê? Porque cada um de nós temos as nossas fraquezas e as nossas concupiscências. E o que vai fazer de uma circunstância tentadora ou não, não é apenas a circunstância em si, mas é o quê? A condição do nosso coração. Você vê que a circunstância foi a mesma. Mas por que que o Alan e o Plínio tiveram uma atitude diferente? Por causa do coração. Então, o seu coração, ele responde a determinadas circunstâncias na sua vida. Por quê? Porque cada um de nós temos um valor dominante no nosso coração. Então você pensa uma coisa assim, cara, se a gente tem assim, uma pessoa fitness aqui, a pastora, assim. Então, toda hora, tudo que você vai comer para ela, você fala assim: ah, vamos comer um pastel de feira? Ela fala assim: não, cara. Nossa. 40% de gordura. Eu falo assim, cara, mas o óleo só foi usado uma vez. Tá 10 dias ali, é só uma vez que tá usado. Ele não tirou. Não, é uma vez. É o mesmo óleo. É o mesmo óleo, né? Não é um óleo diferente. E aí ela fala: não, porque aquilo lá não dá, aquilo lá faz mal, isso daqui tem tanto carboidrato. E ela fica falando. E posso falar, todas as escolhas dela, quando ela vai almoçar, ela escolhe uma coisa saudável. Quando ela vai no mercado, ela escolhe uma coisa saudável. Por quê? Porque ela tem essa característica. Então, tudo na vida dela vai fluir em torno disso. Por quê? Porque esse é o valor dominante na vida dela. Agora tem o fitness. Fitness. Tem o fitness e o fitness. Aí o cara vai no mercado, aí você vai ver o carrinho, o que que tem? 10 caixas de kibe da Sadia. 10. 10, cara. Eu encontrei ele. Ele falou, tá em promoção, Rony. E correndo. Correndo. Encontrei ele correndo com o carrinho. Suado. Calça caindo, né? Porque não usa cinto. Suado. Ela tá com cinto hoje. Aí, tá com cinto, Sam? Logo hoje. Então, tudo que ele pensa... Então, por exemplo, assim... Ele está tomando café da manhã pensando no almoço. Está almoçando pensando no café da tarde. E quando ele está tomando café da tarde, está pensando na janta, quando na janta, na ceia, e quando dorme, está sonhando com a comida. Porque esse é o valor dominante. Então o cara come. E eu cheguei a uma conclusão do Samuel. Ele tem fome mesmo, é fome. É isso, não é gula, é fome. É fome. Porque esse é o valor dominante. Então todos nós temos um valor dominante. Se o seu valor dominante é o dinheiro, então tudo você vai ficar, não, isso daqui custa tanto, isso aqui, isso aqui, R$2, isso aqui, R$1. Não, porque isso daqui, se eu abastecer o carro aqui, vou gastar R$2 a menos, e aqui R$2 ali por semana. Vai me economizar R$8, eu somando R$8, com mais R$8 ali, eu já pago ali a conta de água e tudo, porque se eu almoçar... Que água, né? Que coisa. Então todas as decisões que você faz são baseadas no quê? Nas finanças. A ponto de você falar assim, não, eu vou comprar um pãozinho aqui na padaria. Aí você fala assim, não, eu vou comprar lá no mercado, porque lá no mercado é mais barato. Mas você não percebe que aquele pão no mercado é mais ruim, é pior. Mais ruim não existe, né? Como que fala? Pior, só pior. É horrível, e o pão da padaria é muito mais gostoso. É ou não é, meu irmão? Quem gosta de pão de mercado aqui? Ele já vem murcho, a Ana ia levantar, já vem murcho aquele pão. O pão da padaria é muito mais gostoso, é crocante, meu irmão. Mas você entra lá. Só que aí a gente não percebe que o pão da padaria fica sempre no fundo. Sabe por quê, né? Porque sempre que você entra no mercado, você nunca vai comprar um pão só. E aí eles tomam o seu dinheiro. E aí eu até estava brincando com o Samuel, você economiza gastando. Só que essas são as suas decisões. Se você tem um perfil assim, aventureiro, você sempre vai buscar uma aventura. Acabou o culto, você já entra no carro e já vai, e já é aventura e tudo mais. Se esse é o valor da sua vida, então as suas escolhas, elas vão ser baseadas nisso. Vai ser grandes aventuras. E aí vai, meu irmão. Por quê? Porque todos nós temos um valor dominante na nossa vida. Todos nós temos algo assim que atrai mais aquele que é o nosso coração. E você vai vendo o quê? Que sempre as suas escolhas, elas vão estar o quê? Baseadas nisso. Por exemplo, o Rafa. O Rafa é um cara empreendedor. Então, cara, tudo aquilo que ele vê, ele pensa assim, não, a gente podia ter uma empresa aqui de abrir registro, porque aquele registro ali está muito ultrapassado. Então ele começa a ter uma ideia assim, ele fala assim, cara, o Rafa é louco, mas tudo que ele vê, ele está pensando em abrir um negócio. E tem gente que é assim. Cara, assim, tem cada coisa que os caras inventam. E aí você pensa assim, outro dia eu estava pensando, você vai no banheiro, no mictório, tem um negocinho ali, né, pra não espirrar o xixi. De borracha, não tem? Aquilo, alguém teve a ideia de fazer aquilo. E no outro dia eu fui lá e tinha dentro, assim, o desenho, no meio, o desenho de uma mosca. Alguém já viu isso daí? Já viu, Rafa? Então tem o desenho de uma mosca no meio da borrachinha do mictório. E eu falo assim, já sei porque o cara faz isso. O cara faz isso pra quê? Concentração. Pro cara mirar ali. Isso vai dar certo. Porque aí ele não vai urinar fora aqui do mictório. Aí eu falei assim, mas alguém. Na mosca. Aí acertou na mosca. Aí eu falei assim, mas alguém foi fazer xixi um dia e alguém teve a ideia. E eu vou falar uma coisa, tem um cara ganhando dinheiro com isso, meu irmão. Porque é incrível. Mas por quê? Porque aquele é o valor dominante da vida do cara. Agora, e a pessoa que é medrosa? A pessoa que é medrosa, ela é toda segura. Não, porque, não, vamos segurar isso daqui. Não, guarda aqui as meninas, as crianças, fica aqui, ó. Não, não deixa fazer nada, não, e tal. Ó, vamos aqui, ó, guardar 50% aqui do salário, vamos viver aqui com pão e arroz e farinha só. Vamos viver miseravelmente aqui, porque ó, amanhã pode ter guerra, aí acontecer alguma coisa, e vamos estar seguros, vamos fazer algo. Quem tem medo, ele sempre está tomando decisões em cima do medo. E tem coisas na vida, meu irmão, que são prazer. Por exemplo, às vezes você fala assim, cara, um pão com mortadela na padaria custa 15 reais. Aí você fala assim, cara, mas um pão com mortadela em casa custa 7. Mas às vezes você quer ter o prazer de comer. E tem vezes que você tem que se permitir ter um prazer na vida. É ou não é? Por quê? Porque Salomão disse isso, falou assim, olha, eu vi que o homem debaixo da terra, ele trabalha e nada mais justo do que ele goze e desfrute do seu trabalho. E eu percebi que isso é dom de Deus. Mas o que a gente não consegue ver é que os valores dominantes dentro de nós, eles nos aprisionam a ponto de matarem em nós os nossos sonhos, os nossos desejos e até mesmo o nosso destino em Deus. E às vezes eu falo assim, meu Deus, mas eu sou livre para escolher. Mas você vai ver uma coisa, meu irmão. No fundo, no fundo, quem está escolhendo por você não é você. Quem está escolhendo para você é o seu medo. Quem está escolhendo para você é o seu valor dominante. Quem está escolhendo para você não é você mesmo. Então, nós vivemos numa falsa sensação de liberdade. Por quê? Porque o valor dominante que nós temos, ele vai definir as nossas escolhas. Ele vai definir com quem e com o que eu vou passar a maior parte do meu tempo. Agora, a palavra do Senhor, ela diz o quê? O que é o principal dessa parábola que Jesus? Jesus fala assim, olha, existem dois tipos de fundamento, existem dois tipos de casa. E aquele que está alicerçado sobre a rocha, e aquele que está alicerçado sobre a areia. Como que você pode diferenciar um do outro? Pela prática. O que pratica a minha palavra, o que não pratica a minha palavra. Por quê? Porque as nossas ações, elas definem, elas determinam o nosso valor dominante. Então, perceba uma coisa, começa a refletir nas suas ações. Começa a refletir nas suas atitudes do dia a dia. Começa a refletir nas suas escolhas diárias. E então você vai descobrir o que? O valor dominante que tem regido o seu coração. Porque nós precisamos entender que quem eu sou e o que eu faço estão intimamente ligados, meu irmão. Aquilo que você faz é apenas a expressão de quem você é. Diga, aquilo que eu faço é a expressão de quem eu sou. Quem eu faço e o que eu sou está ligado, meu irmão. Não tem como eu desconectar uma coisa da outra. É por isso que, de uma forma profunda, eu preciso descobrir nesses dias sobre quais fundamentos eu estou alicerçado. Por quê? Porque essa descoberta vai trazer clareza sobre quais têm sido as minhas atitudes nesses dias. É por isso que Davi, ele venceu Golias. E os gigantes que precisam ser derrubados nesses dias não são os gigantes do lado de fora, mas são os gigantes do lado de dentro. São eles que precisam cair nesses dias. São eles que precisam ser derrubados. É aquilo que Madame Guyon, ela falava. Ela fala assim: olha, nós não temos que nos apartar do mundo, nós temos que nos apartar de nós mesmos. É aquilo que eu estava falando aqui para vocês domingo passado: enganoso é o coração do homem. Ou seja, é muito fácil nós sermos enganados pelo nosso próprio coração. É por isso que nesses dias, meu irmão, se você precisa olhar para algum lugar, olhe para dentro, olhe para o seu coração, olhe para os gigantes que estão dentro de você, olhe para os gigantes da sua alma, olhe para a soberba, olhe para o orgulho que existe dentro de você, olhe para dentro de você nesses dias. Porque ao olhar para dentro, você vai descobrir verdadeiramente sobre quais fundamentos a sua vida está. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Gênesis. Aleluia. Gênesis capítulo 25. Versículo 19 diz assim: são essas as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac tinha 40 anos quando tomou por mulher Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padan Aram, e irmã de Labão, o arameu. Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela, e ela disse: por que isso está acontecendo comigo? E foi perguntar ao Senhor. O Senhor lhe disse: duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Diga: o mais velho servirá ao mais moço. Fica aqui comigo. Antes de Jacó nascer, ele tinha uma promessa, certo? Essa é uma promessa sobre Jacó e Esaú. Qual era a promessa de Jacó? Que a descendência dele, o povo dele, seria maior do que o de Esaú. Sim ou não? Ele já tinha essa promessa. Só que o que aconteceu de fato na vida dele? O que aconteceu foi que quando ele nasceu, ele não tinha o biotipo que o pai dele esperava. A Bíblia diz que Esaú foi caçador e Jacó foi um homem mais pacato, um homem caseiro, talvez um homem ligado à culinária, um homem mais tranquilo. Por que que eu falo culinária? Porque quando Esaú foi caçar e voltou, Jacó tinha preparado o quê? Tinha preparado uma sopa de lentilhas. Então, assim, alguma coisa, pelo menos ele sabia fazer a mais do que fritar um ovo. Agora, por causa da identidade de Jacó, porque ele não tinha o estereótipo que o pai dele idealizou, o que a Bíblia fala explicitamente? Que Isaac amava mais a Esaú do que a Jacó. Então Jacó, ele foi rejeitado pelo seu pai. E isso é muito sério na vida de uma criança. Ele tinha uma promessa, e com certeza Rebeca sabia disso, porque Deus tinha falado com ela. Então quando ela olhava para o filho dela, Quando ela olhava para o filho dela, o que que acontecia? Ela sabia, ele tem uma promessa. Ele tem uma promessa. Ele tem uma promessa. Mas o que que acontecia de fato? Acontecia que quando eles estavam vivendo lá no dia a dia deles, no dia a dia, e ela via o pai dela rejeitando ele, ela sofria com aquilo. Então Rebeca, sabe o que ela quis fazer? Ela quis fazer com que aquela palavra se cumprisse pela força dela. Então um determinado dia ela deu uma forcinha para Jacó e ele enganou o pai dele. E ele foi lá, se passou por Esaú e roubou o direito da bênção da primogenitura dele. Todos vocês conhecem essa história. Agora, por que que isso aconteceu, meu irmão? Sabe por quê? Por causa da comparação. Todo mundo compara a gente. Sim ou não? Eu vou te falar uma coisa. Os seus pais comparam você. Quem tem irmãos? Os seus pais comparam você com seus irmãos. Esse daqui é melhor, esse daqui é mais inteligente, esse daqui é mais bonito, esse daqui é mais feio, esse daqui é mais gordo, esse daqui é mais magro. Sim ou não? Então a gente nasce debaixo de uma comparação. A gente começa a ser comparado aonde? Dentro de casa. Quando você cresce, vai para a escola, o que acontece? Na escola você também é comparado, sim ou não? Sim. Esse daqui é mais bonito, esse daqui é mais feio, esse daqui é mais inteligente, esse daqui é o CDF, esse daqui é o bagunceiro, esse daqui... As pessoas começam a comparar. Ah, esse sim é meu bom aluno, agora você não anda com ele, esse daqui é um bicho. É ou não é? Sim ou não? Então a gente é comparado. Tá? Aí você cresce, você vai arrumar um emprego. Tem a dinâmica de grupo, certo? Então tem 20 caras lá. Então o cara simplesmente faz um teste e fala para você serve ou você não serve. O que que ele está fazendo? Está te comparando. Então a gente vive sendo comparado. Quando você vai lá na gatinha e fala assim, e aí? Vai querer ou vai regular essa merreca? Aí ela fala assim, vou regular essa merreca. Aí você fala, e fui rejeitado. Por quê? Porque ela fica comparando. Aí quando você casa com o seu marido, que nem a Jéssica casa com o Rafa, o Rafa fica comparando ela com a mãe dele. Não, porque minha mãe fazia essa comida. Porque minha mãe fazia massagem nos meus pés. Porque minha mãe, por exemplo, quando eu estava comendo com a minha mãe na mesa, né? Esse daí tá com o Guizão, faz isso daí. Porque quando eu estava comendo com a minha mãe na mesa, minha mãe vinha com o guardanapo. Agora você, quando eu falo assim, cadê o guardanapo? Você fala assim, vai buscar, tá no armário. Então a gente fica comparando. E mulher fica louca com isso, né? Por quê? Porque nós não suportamos ser comparados. Mas deixa eu te falar uma coisa. Na vida, nós sempre vamos ser comparados. Na vida, as comparações sempre vão estar presentes. Só que uma das coisas que a gente não consegue entender é que muitas vezes as comparações, elas são um câncer nos relacionamentos. Por quê? Porque todas as vezes que você se compara com alguém, você sempre vai encontrar pessoas melhores do que você e pessoas inferiores a você. O grande problema de Jacó foi o quê? Foi ser comparado com Esaú. Então ele era comparado com Esaú. Ele não conseguia simplesmente aceitar o fato de que ele era Jacó e de que Esaú era Esaú. Nós não conseguimos aceitar o fato de quem nós somos de fato. E nós não simplesmente somos comparados pelas pessoas, mas nós também temos o hábito de comparar as pessoas. Ou seja, você senta aí para ouvir uma pregação, você fala assim, não, o pastor pregando é meio ruim. Mas, meu, quando a pastora prega, rapaz, aí estoura tudo. Cara, e quando o Sam ministra louvor? É ruim. Mas quando é o Lesão, é top. Porque ele começa lá com lererê. Você não percebe, mas imperceptivelmente, na sua mente, você está fazendo comparações em todo o tempo. Você está falando assim, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Eu gosto desse, mas eu não gosto do outro. Você vai num restaurante e fala assim, não, esse restaurante é melhor do que o outro. Só que o que você não percebe é que esse é cozinha italiana, o outro é cozinha árabe. Irmão, como que você vai comparar o italiano com o árabe? Como que você vai comparar a churrascaria com a esfirraria? Não dá para comparar. Mas nós vivemos comparando uma coisa com a outra. E por que eu estou falando isso, meu irmão? Porque nesses dias, nós precisamos ter uma vida fundamentada sobre a rocha. E quando eu tenho uma vida fundamentada sobre a rocha, eu tenho a consciência de quem eu sou em Cristo Jesus. Por quê? Porque as comparações, elas só permanecem vivas quando existe a ausência do entendimento da minha identidade. Porque quando eu não sei quem eu sou, então as comparações vão definir quem eu sou. É por isso, meu irmão, que eu não posso aceitar que as definições de quem eu sou sejam determinadas pelas pessoas. Porque quem eu sou não é o que as pessoas dizem que eu sou, mas quem eu sou é quem eu sou no coração de Deus. Efésios 1, 4 e 5. Olha, antes da criação, antes da fundação do mundo, eu vos predestinei para quê? Para que vocês fossem filhos. Então essa é a natureza da sua identidade. Agora, quando você aceita ser comparado, e quando você começa a comparar as pessoas, isso começa a corroer os seus relacionamentos. Hoje em dia, tem marido que se compara com a esposa, tem irmão que se compara com o irmão. Nós não fomos criados para nos compararmos. Por quê? Porque nós não estamos numa competição, meu irmão. Nós somos indivíduos. E nós temos o valor na nossa identidade. O seu valor está naquilo que você é e não naquilo que você faz. Não importa se você é caçador ou se você é cozinheiro, meu irmão. O seu valor está em você mesmo. Só que quando você não descobre quem você é, você fica sempre tentando provar para as pessoas que você é bom. Então você compra um carro, não porque você gosta do carro, mas você compra um carro para desfilar para as pessoas. Você arruma um namorado, uma namorada, não porque você gosta dele ou porque ele é legal. Mas você compra, você arruma um namorado, uma namorada, para desfilar para as pessoas. Porque hoje as pessoas, elas precisam de um troféu. É engraçado porque esses dias eu estava conversando com os pais, e ele estava falando do filho que tinha uma namorada e agora estava com outra. E esses dias ele foi perguntar para a mãe assim, ah, mãe, você acha que a minha antiga namorada era mais bonita do que essa nova? E aí o primo dele zoou ele, falou assim, cara, se você acha que a outra era... Quem tem que achar ela bonita ou não é sua mãe, é você. Sabe por quê, meu irmão? Porque se você conhecer uma menina, se você conhecer um rapaz, um moço, e ele for legal, ele te suprir emocionalmente, você fala assim, cara, esse cara é 10, essa moça é 10, meu Deus, ela é demais, é alguém que eu sonhei, mas de repente, esteticamente, dentro de um perfil humano, ela não atende os padrões da sociedade. Você vai falar assim, cara, eu não vou namorar com ela, eu não vou namorar com ele, eu não vou ter um relacionamento. Por quê? Porque as pessoas vão zombar de mim. Porque a gente está pensando muito mais no que as pessoas vão dizer do que naquilo que nós mesmos pensamos. Então nós somos formatados segundo aquilo que as pessoas elas enxergam do nosso respeito. Agora, o que eu vejo em Deus é o seguinte: que o Deus que amava Jacó, ele também amava Esaú. Porque o Deus que criou Esaú para ser Esaú, ele criou Jacó para ser Jacó. Jacó foi rejeitado, sim, por Isaac. E ele foi marcado na alma, como talvez muitos de nós. Sabe aquele dia que a mulher, ela se produz e tudo, e ela se arruma, não sei o que, não sei o que lá. E de repente, quando ela vai para a escola, quando ela chega no trabalho, chega alguém e isola daquele visual dela. Nossa, que cabelo horrível! Sabe o que acontece? Toda rejeição gera uma marca na sua alma. Toda vez que o seu irmão fala assim, a sua mãe fala para você, ela te compara ao seu irmão. Isso gera uma marca na sua alma. Fala, não, porque o seu irmão é diferente de você. E o que vai acontecendo é que nós vamos sendo marcados na nossa alma por aquilo que não foi plantado por Deus. É engraçado porque em Gênesis 28, uma das coisas que Deus, ele faz questão de falar para Isaac e para Jacó e afirmar para ele, é falar assim: olha, eu estou com você na sua jornada. Eu estou com você aqui, eu vou ir com você, e eu vou trazer você de volta para esse lugar, e eu vou estar com você em toda a sua jornada. Mas eu estava pensando, por que que Deus, ele faz questão de fazer isso? Sabe por quê, meu irmão? Porque Jacó, ele já tinha sido abandonado pelo pai dele. Jacó já tinha sido abandonado pelo pai dele. Jacó já se sentia sozinho na jornada. Jacó, ele já tinha uma marca na alma dele. E sabe o que Deus queria fazer? Deus queria curar a identidade dele. E eu creio que Deus, ele quer curar a nossa identidade nesses dias. Aí você fala assim: não, pastor, mas eu estou bem. Meu irmão, nós somos aquilo que nós recebemos ao longo da nossa vida. Às vezes nós somos pessoas frias. E cara, não é legal nós sermos frios. Mas você só é assim porque um valor dominante, que muitas vezes não foi plantado por Deus, você carrega aí dentro de você. Sabe por quê? Porque eu vou te falar uma coisa: o valor dominante de cada cristão, sabe qual que deveria ser? Jesus. Enquanto Jesus não for o valor dominante na nossa vida, todas as nossas escolhas vão ser baseadas em outros valores. Por quê? Porque ele não está na centralidade da nossa vida. É por isso que existem muitas coisas dentro de nós que não foram plantadas pelo Pai. Nós recebemos na nossa mente, nós recebemos no nosso sentimento. Foram plantadas coisas nas nossas emoções, foram plantadas coisas na nossa mente que não foram plantadas por Deus. E posso te dizer uma coisa, meu irmão? Às vezes, se eu começo a beber de uma fonte que não é a fonte de Deus, aquela fonte é que vai começar a alimentar a minha alma. Jesus falou para Adão e Eva: não comam dessa árvore, porque eu sou a fonte. Vocês podem comer de todas as outras coisas, Eu creio que antes deles comerem da árvore do bem e do mal, quem ensinava eles, quem trazia os padrões para eles, era Deus, através do relacionamento diário. Mas quando eles comem da árvore, eles estão preferindo outra fonte. Eles estão preferindo uma fonte da terra ao invés de uma fonte do céu. Você percebe que Deus, ele não proibiu eles de comerem da árvore da vida. Deus não proibiu eles. Mas eles preferiram comer de outra fonte. É por isso que aquilo que não é plantado por Deus, na minha mente e no meu coração, é algo que vem de outra fonte, não vem de Deus. Mas quando eu começo a beber de outra fonte, e quando eu começo a me deleitar dessa água que eu bebo de outra fonte, eu começo a abandonar a fonte que é a fonte verdadeira. É por isso que lá em Jeremias a Bíblia fala que o povo cavou para si cisternas. Por quê? Porque para que eles fossem buscar água, eles tinham que caminhar. Eles tinham que pagar um preço para buscar a água. E o pessoal, para otimizar a vida deles, eles fizeram cisternas perto da casa deles. Então eles cavaram um buraco e com aquela água da chuva eles aproveitavam aquela água. Só que Deus, ele usa essa ilustração para quê? E eles falam, ele fala assim: olha, vocês cavaram para si cisternas rotas, águas paradas, águas podres, águas sujas. Vocês preferem essas águas, sabe por quê? Porque vocês não querem ter trabalho, porque vocês não querem pagar o preço, porque vocês querem viver uma vida de acomodação. Vocês preferem isso que vocês cavaram do que a mim, o manancial de águas vivas. Porque para beber da fonte verdadeira, então você precisa ir lá buscar. Para beber da fonte verdadeira, você precisa amanhã, quando você levantar, abrir a sua Bíblia e beber da água. Para beber da fonte verdadeira, você mesmo precisa ir até lá e beber. Agora, a gente se alimenta de todo lixo eletrônico, de informações, de coisas plantadas na nossa mente. São filmes, é no celular, é toda hora chegando vídeos e imagens em Facebook, YouTube, e tudo isso, e você vai sendo bombardeado, e isso vai alimentando a sua alma, alimentando a sua alma, alimentando a sua alma, alimentando você, alimentando a sua mente, alimentando os seus pensamentos. Quando você vai ver o seu padrão, a sua forma de pensar, a sua forma de agir, é totalmente influenciado pelo quê? Pelas águas que você está bebendo. E a que fonte você está bebendo? Quando você quer ouvir uma palavra, você vai no YouTube? Ou você abre a Bíblia? É engraçado como o evangélico sempre falou do católico, porque eles vão até Maria. Mas é engraçado como dentro das nossas igrejas nós criamos ídolos gospel. E parece que para Deus falar com alguém precisa ser através de alguma pessoa. Então a sua Bíblia está errada, meu irmão, diferente da minha. Porque lá em Apocalipse 5 fala que nós fomos comprados por Deus e fomos feitos reis e sacerdotes. Sabe o que é um rei e um sacerdote? É o lugar mais alto de governo. É o lugar maior de autoridade. Todos nós fomos feitos reis e sacerdotes. Não é isso que Pedro fala? Ora, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, sacerdócio real. Isso a Bíblia fala sobre todos os cristãos. Meu irmão, nada contra Eu também ouço palavras, eu ouço palavras gravadas, eu ouço as minhas palavras. O problema é quando que a fonte para a sua vida se torna o púlpito. O problema é que nós não abrimos mais a nossa Bíblia. O problema é que você só vai ver a palavra de Deus no domingo quando você chega na igreja. E você, sem perceber, você está bebendo de outras fontes. E quando você começa a beber de outra fonte, você começa a abandonar a fonte verdadeira. E se a fonte que não é a verdadeira, ela está matando a sua sede, ela está entrando na sua casa, você pode ter certeza de uma coisa, que uma hora essa água vai acabar. Porque tudo aquilo que é terreno é temporal. É por isso que Jesus, ele nos ensinou a buscar aquilo que é eterno. O que é uma coisa eterna? É uma coisa atemporal. O problema é que quando nós começamos a beber de outras fontes, nós começamos a gostar disso. Você acha que você vai chegar para alguém assim e vai falar assim: cara, para de beber essa caipirinha aí, porque é ruim. Você acha que um cara que bebe caipirinha, ele acha que é ruim? Sim ou não? Sim ou não? Ele gosta daquilo. Beber de outra fonte vai ser agradável para a sua alma. É por isso que eu estava falando aqui, eu queria tomar, toma cuidado com aquilo que você fala assim: ah, eu senti paz. Porque muitas coisas que são agradáveis para a sua carne vão dar paz para a sua alma. A verdade é que existem coisas que só têm alimentado a nossa alma. E o nosso espírito está em frangalho. O nosso espírito está morrendo. O nosso espírito, ele está gritando por socorro. Por quê? Porque ele está sedento. Porque toda vez que você começa a beber de outra água, de outra fonte, isso influencia diretamente quem você é. Isso define, determina as suas escolhas. Isso determina os seus padrões. E aí você começa a beber. Não é isso que os médicos falam? Que nós somos aquilo que nós comemos? Sim ou não? Ou você acha que a gordurinha lá no seu coração, ela aparece da rúcula? Não, meu irmão, foi o toucinho. Foi o toucinho da feijoada. Dupiu seu coração. Então, se eu sou aquilo que eu como, se eu sou aquilo que eu bebo, eu vou falar uma coisa para você. Quando eu começo a beber de outra fonte, que não é a fonte verdadeira, aquilo começa a deformar a minha identidade. E eu começo a ficar descaracterizado. É por isso que Adão, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, sim ou não? Sim. E o filho dele, Caim, o que que ele fez? Ele matou Abel. Peraí, com o que que ele aprendeu a matar? Ele assistiu lá uma série, fala aí, uma série de 24 horas, eu tô velho de série. Assistiu lá o Jack Bauer e aprendeu a matar? Não, meu irmão. Por quê? Porque quando eu começo a beber de outra fonte, a fonte que eu estou bebendo, ela vai influenciar as minhas atitudes. De que fonte você está bebendo? Sobre fonte? Eu Eu falo sobre fundamento. Sobre qual fundamento está a sua vida? Aonde estão as suas raízes? E o engraçado é que Caim, ele vira um assassino. E Lameque? Lameque aumenta então o padrão de assassinato. Ele vira quase um serial killer. E quem que é Lameque? Lameque é o descendente de Caim. Então os padrões da terra, eles vão o quê? Eles vão engolindo a gente. A ponto de, em Gênesis 6, meu irmão, mal começou a Bíblia. Imagina, Deus olhou e falou, cara, o que eu fui fazer? A Bíblia fala, eu me arrependi, ele se arrependeu de ter criado o homem. Gênesis 6, meu irmão, nem para chegar em Deuteronômio. Já estava logo ali, 6 capítulos na Bíblia, de repente a Bíblia podia ser um livretinho de 10 páginas. Mas aí Deus olha e encontra um homem que não estava bebendo daquela fonte. A Bíblia fala que ele encontrou Noé. E Noé, ele é reconhecido pelo quê? Um homem fiel. Um homem fiel a Deus. Deus achou Noé. Deus achou um homem que não estava bebendo da mesma fonte que as outras pessoas. Então Deus falou com ele e falou, olha, constrói uma arca. E ele obedeceu a Deus. Por quê? Porque quando você bebe da fonte certa, aquilo que eu faço está ligado a quem eu sou. Aquilo que eu faço está ligado ao valor dominante. O valor dominante que eu tenho está ligado à fonte que eu tenho bebido. Então se Noé bebeu do relacionamento com Deus, então ele estava fazendo a arca, ele estava o quê? Ele estava preparando um ambiente para a próxima geração, ele estava preparando um ambiente de vida enquanto a terra estava em morte. O nosso problema é que nós somos cristãos e Cristo não é o valor dominante da nossa vida. Então, o nosso grande problema é que, se Cristo não é o valor dominante da minha vida, a minha identidade, ela é deformada, meu irmão. Quando você olha para um cristão que não parece cristão, então ele não está cumprindo o propósito dele na terra. Quem que é um cristão? Um cristão é uma pessoa que você olha e você fala assim, cara, essa pessoa parece com Jesus. Você quer parecer com Jesus? Então de que fonte você vai beber na sua vida? Eu não posso beber por você. Eu não posso beber água por você. Eu posso? Não posso. Eu posso definir de que fonte eu vou viver. Porque se quem eu sou está ligado àquilo que eu faço, preste atenção nisso. Se quem eu sou está ligado àquilo que eu faço no meu dia a dia, quando eu ando fora da minha identidade, eu estou fazendo a coisa errada. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Porque a minha identidade está bem formada. A minha identidade está permeada. É por isso que Jacó, ele rouba a primogenitura. É por isso que Jacó, ele engana o irmão. É por isso que Jacó, ele engana o pai. Por quê? Porque a vida dele estava permeada pelas fontes dessa terra. Agora, quando ele chega na terra de Labão, ele faz uma coisa muito interessante. Ele empurra a rocha. para que Raquel pudesse dar de beber ao seu rebanho. E Deus quer levantar nessa geração, não pessoas que vão ser a fonte, mas pessoas que vão remover a rocha da fonte, para que os outros possam ir à fonte e beber. Meu irmão, eu não estou aqui nessa manhã para falar que eu sou o único lugar que você pode ouvir a voz de Deus. Eu não sou, não estou aqui nessa manhã para falar que eu sou o único mediador entre você e Deus. Mas eu estou aqui para falar para você nessa manhã que você precisa ir para Deus. Que você precisa entrar pelo novo e vivo caminho. Eu estou aqui nessa manhã, talvez para empurrar a pedra, mesmo que cansado. Porque Jacó estava cansado, Jacó estava abatido. Jacó estava desgastado da viagem. E às vezes como você, eu também fico cansado. Às vezes como você, eu fico abatido. Mas por causa da minha identidade, do meu propósito, eu quero empurrar a pedra nessa manhã. Para quê? Para que a noiva, para que a Raquel, para que a igreja, ela possa beber das fontes verdadeiras. Porque não adianta você beber no domingo, se você não beber na segunda, na terça, na quarta, na quinta. E eu não vou enganar você, meu irmão. Sabe por quê? Porque por muito tempo a religião aprisionou as pessoas no medo. Sim ou não? Então eu podia falar assim: se você não fizer isso, porque você vai viver a destruição eterna. E, não, querido. Muito pelo contrário. Muitas pessoas que às vezes não têm bebido da fonte, aparentemente, as coisas parecem que estão dando certo para elas. Aí você pergunta: e como é que está de grana? Porque a gente também é religioso. Então a gente confunde prosperidade com espiritualidade. Você quer ver alguém que é espiritual? É só ver alguém que tem dinheiro. Mentira. E como é que está o casamento? Nossa, está bem. E como é que está a saúde? Está bem. Cara, olha como esse cara está bem. Sabe por quê? Porque o que o inimigo mais quer é que você viva fora do propósito. E se ele puder te dar qualquer coisa para te afastar do propósito, ele vai dar. Até mesmo coisas boas. O que o diabo ofereceu para Jesus em Mateus 4? Coisas boas ou ruins? Hã? Boas. É ou não é? Ele não falou assim: tá vendo aqui esse reino? Se você me adorar, vou te dar uma camisa de São Paulo. Não. Isso é louco. O que Jesus, ele recebeu de oferta? Glória. O diabo falou assim: Jesus, é o seguinte, vamos acabar com a história aqui. Não precisa de cruz, não precisa ficar caminhando, sujando o seu pé nessa terra, assim, com areia, ficar fedendo o sovaco, né? Cueca suada, nesse sol. É ou não é? Imagina como não era para Jesus. Hã? Às vezes ficava assado, Jesus. Hã? Sim ou não? Às vezes você vai trabalhar o dia inteiro, sai de casa, meu irmão. Como você chega à noite? Hã? Carne viva. Ou você pensa que Jesus não passou por isso, naquele calor, naquela condição terrível? O diabo falou assim, ó, Jesus, vamos, para com isso aqui, ó. Você não precisa fazer nada disso. Faz o seguinte, você só prostra, me adora, eu te entrego todos os reinos aqui. Não é tentador? Você não tem que perseguir a sua jornada? Você acha que o inimigo ele vai oferecer para você coisas boas ou coisas ruins? Em Daniel, no capítulo 1, o que, que o rei ofereceu para Daniel e seus amigos? Manjares? É ou não é? Churrasco, vinho. O inimigo sempre vai te oferecer coisas boas. Porque um engano nunca tem cara de engano. Porque se tiver cara de engano, você foge. Sim ou não? É ou não é? Se o diabo aparecer com cara de diabo, você não vai falar assim: sai em nome de Jesus. É ou não? Ou então sai correndo. É que nem aquela piada lá antiga. O cara chegou lá no céu e falou assim: ah, seguinte, você tem a chance de escolher se você quer ir pro céu ou pro inferno. E como que a gente vai fazer? Você vai passar um dia lá no inferno e vai passar um dia no céu. Aí depois você escolhe. Beleza? Quem lembra dessa daqui? Todo mundo. Aí desce lá. Chega lá, o que tem? Piscina, os caras tomando cerveja. Ah, vem aí. Todos os amigos dele que trabalhou com ele. Ah, vem aí, então. Bateu uma bola lá no inferno. E tá, todo mundo bem. Ah, da hora aqui, conversando com todo mundo rindo, né? Da hora. O cara chegou lá no inferno. Aí, chegou 6 horas, o anjo apareceu lá no elevador. Aí ele falou, galera, deu até uma emoção assim, tipo, começou a embargar a voz, né? Falou que agora, pena, agora eu tenho que ir pro céu, meus amigos estão tudo aqui no inferno. Aí ele chega lá no céu, aquela paz assim, né? Ele flutuando nas nuvens, né? Davi tocando na harpa, assim, e tal, a glória, assim, né? Ele falou, meu Deus. Aqui tá muito tranquilo, assim, né? Eu morava em São Paulo, gostava de uma vida um pouquinho mais agitada. Aí o anjo fala assim, e aí? Escolheu? O que, que você vai querer? Céu ou inferno? Ele fala assim, ah, já escolhi. Eu quero ir pro inferno. Aí o cara fala assim, você quer ir pro inferno? Mas você só pode escolher uma vez. É isso que você quer? Ele fala, é isso. E quando ele desce lá, e abre a porta, tá tudo um lixo lá no inferno, queimando, um monte de rato, os amigos dele tudo aleijados. Gente. Ele fala, não, mas eu vim aqui ontem. E aí o diabo fala assim pra ele, pois é, ontem a gente estava em campanha. Hoje, como a gente já ganhou o seu voto, essa daqui é a realidade do inferno. Então o diabo ele tá fazendo uma campanha para conseguir o seu voto. É por isso que o grande problema na nossa geração, o que tem mais feito os cristãos desviar nos nossos dias, não são as coisas ruins, mas são as coisas boas. As coisas boas, elas vão nos afastando do propósito. É por isso que quando eu vivo debaixo de uma identidade deformada, eu começo a escolher coisas totalmente fora dos propósitos. Agora você fala assim, mas pastor, eu não sei quem eu sou. Eu não sei direito esse negócio de identidade. É porque a descoberta da nossa identidade é uma jornada. É uma caminhada diária, meu irmão. Você não sabe na plenitude quem você é, mas o Pai, Ele deseja revelar a você. Mas pastor, como que eu vou então encontrar a minha identidade? Foi o que aconteceu com Jacó. Depois de cerca de 20 anos, no primeiro encontro dele com Deus, ele se encontrou com Deus num lugar que se chamava Peniel. Diga comigo, Peniel. Sabe o que significa Peniel? Significa, eu vi Deus face a face. Ele teve um encontro face a face com Deus. E isso mudou a vida dele para sempre. Diga face a face. Face a face. Diga face a face. Face a face. Sabe o que você está aqui hoje? Você está face a face com o pastor Vini. Você precisa estar face a face com Deus no seu quarto. Você precisa estar face a face com Deus na intimidade. Porque o que muda a sua vida, meu irmão, não é um culto, mas é a sua caminhada de intimidade com Deus na sua casa, no seu quarto. Aqui no culto a gente pode ativar vocês, vocês vão ser destravados para viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Mas o que muda a vida de um homem e de uma mulher são encontros proféticos com Deus. E nós precisamos passar por Peniel. Só que, por exemplo, assim, não adianta você chegar hoje, entrar lá no seu quarto e falar assim, apagar a luz, ficar andando no escuro lá no meio. Cadê Deus? Eu quero ver você face a face. Não, é uma jornada. Jacó passou por Betel, Jacó ficou 20 anos na casa de Labão, trabalhou lá 7 anos por Lia, 7 anos por Raquel, viveu as experiências com o rebanho. Ele sai de lá, atravessa o Val de Jaboque, e então as experiências diárias, as experiências de 20 anos, levaram ele a um encontro transformador, que mudou praticamente a vida dele. Ah, mas ele já tinha vivido o encontro, sim. Deus já tinha aparecido para ele em outras ocasiões. Apareceu em Betel, apareceu na casa de Labão, falando para ele ir embora. Mas esse encontro foi totalmente diferente dos outros. Sabe por quê, meu irmão? Porque quanto mais profundo, quanto mais íntimo, quanto mais íntimo eu sou de Deus, mais profundo vão ser os meus encontros com Ele. Agora, se eu sou superficial, eu jamais vou mergulhar na intimidade. É por isso que um dia me prepara para outro dia, um tempo me prepara para outro tempo. E eu quero terminar nessa manhã dizendo para você que nesses dias Deus, Ele está nos convidando para que nós possamos estar com Ele face a face. Você precisa estar com Deus face a face. Às vezes você precisa entrar no seu quarto, e nem que seja para não falar nada, para falar para Deus: Deus, eu estou aqui porque eu quero te ver face a face, porque eu não quero mais beber das outras fontes. Eu quero descobrir quem eu sou de verdade. Se eu pudesse te dar um conselho para você em 2017, eu daria assim: busque ter um encontro com Deus face a face nesse ano de 2017. Porque você ouve muitas pessoas dizendo das experiências que elas tiveram com Deus, sim ou não? E a sua experiência? Eu queria te fazer uma pergunta nessa manhã. Quando foi que você viveu a sua última grande experiência com Deus? Quando foi que Deus, Ele falou com você face a face? Ou talvez você está aqui e você fala assim: pastor, eu nunca vivi o uma experiência profunda como essa em Deus. Então a sua vida é só de teorias. A sua vida é só de filosofia. Porque o que adianta o saber sem o sabor? Se eu falar para você, Cíntia, ah, você deve saber, você é da feira, mas falar para o Lucas, qual que é o gosto da pitaia? Você sabe o que é pitaia? Ainda bem que eu me perguntei, mas você também sabe? Aí, ó. Fui esperto. Você não sabe o que é pitaia, ô primo? Como você não sabe, meu? Pitaia é uma fruta exótica. Mas por que que o Lucas não sabe o gosto dela? Porque ele nunca provou. O engraçado é que o evangelho na nossa vida, talvez ela tenha essa mesma conotação. Talvez o evangelho seja uma coisa exótica. Talvez você vê um pastor pregando com paixão e você fala assim, cara, que demais aquilo. Como esse Deus, mas eu quero te perguntar hoje e falar assim: quando foi que você viveu a sua última experiência grandiosa com Deus? Fala para a pessoa que está do seu lado: você consegue lembrar quando foi esse dia? Eu quero te desafiar nesse ano de 2017 a entrar no seu quarto todos os dias. Todos os dias. E falar assim, Senhor, eu quero te ver face a face. Eu quero ter um encontro com você. Está aqui na sua palavra, Jacó teve. Eu quero te ver, a Bíblia fala que você é meu pai. Eu quero te ver, eu quero ter um encontro. Senhor, marca a minha vida. Quando você viver fora da igreja, as suas atitudes vão expressar as atitudes de alguém que quer se encontrar com Deus. E meu irmão, não pense que você precisa ser perfeito. Pastor, mas eu sou cheio de pecado. Beleza, leia Isaías capítulo 6. Isaías, ele teve um encontro com Deus, e ele era o quê? Um homem de lábios impuros. Deus não vai vir porque você merece, ei! Deus não vai vir porque você merece, mas Deus vai vir por causa da sua sede. Deus vai vir porque você está lá todos os dias. Deus, eu quero te ver. Deus, eu preciso te ver. Deus, eu preciso ter um encontro transformador na minha história. Deus, eu estou cansado de viver na sombra de outras pessoas. Eu estou cansado de viver na história de outras pessoas. Eu quero ter a minha própria história contigo. E na terça-feira, e aí, detalhe, você vai orar e não vai sentir nada. Depois do outro dia, vai orar e não vai sentir nada. Às vezes não vai sentir nem o vento, nem o fogo. Às vezes não vai sentir nem o calor. Às vezes não vai sentir nem o cheiro. Mas você vai lá, você vai lá, você vai lá todos os dias. Você vai fechar a sua porta e você vai falar: eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero beber dessa água. Vai, meu irmão, pega uma Bíblia seca, assim, ó, que nem essa, assim, ó, sem comentários. Começa a ler a Bíblia você, começa a ter as interpretações você, começa a ter as suas próprias revelações. Fala: Deus, fala comigo, Deus, me revela as suas escrituras. Deixa eu te falar, a sua sede é que vai te levar à fonte. Porque Jesus falou em João 7, ele não disse assim: aquele que merece, venha e beba. Aquele que for certinho, venha e beba. Aquele que for justo, venha e beba. Não, Jesus falou: aquele que tiver sede, venha e beba. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente não está com sede. Por quê? Porque a gente está saciado pelas outras almas que nós estamos bebendo. E se eu posso te dar um conselho em 2017? Eu te dou o seguinte conselho, irmão. Busque ter um encontro com Deus face a face. Pegue uma folha e escreva nessa folha quem eu sou. Pegue uma folha e escreva lá qual é o seu nome. Escreva. E Deus vai começar a falar com você, meu irmão. Porque você sabe o que acontece em Peniel? Deus pergunta para Jacó: qual que é o seu nome? Você acha que Deus não sabia o nome de Jacó? Sabia ou não sabia? Sim ou não? Então por que que ele pergunta? Porque lá atrás, quando Isaac perguntou para Jacó: quem você é? Jacó respondeu: eu sou Esaú, seu filho, pai. Nossa, mas sua voz está diferente. É, eu sou Esaú. E ele quis ser abençoado fora da identidade dele. Como muitos de nós estamos querendo ser abençoados fora da nossa identidade. Mas então por que que o anjo pergunta isso para ele? Por que que o Senhor pergunta isso para ele? Qual é o seu nome? Porque quando ele responde: o meu nome é Jacó, o Senhor fala: agora sim, você está falando quem você é de verdade. Agora sim você não vai precisar mais se comparar a ninguém. E é por isso que de hoje em diante eu vou te dar um destino. De hoje em diante eu vou te dar um novo nome. E de hoje em diante você vai se chamar Israel. Pastor, por que buscar um encontro com Deus face a face? Porque quando eu encontro com Deus face a face, eu recebo a revelação da minha verdadeira identidade em Deus. Curva sua cabeça e feche seus olhos. Isaac não era rei, e já forma. Ele não podia herdar esse título. Mas quando ele tem a revelação da paternidade de Deus, quando ele vê Deus face a face, ele entende que mesmo que o pai dele tenha rejeitado ele, Deus se fez por pai. E então ele recebe a identidade de príncipe de Deus. Eu estava pensando nesses dias que o nome da nação não é nação Abraão, nação Isaac. O nome que Deus deu para a nação foi nação de Israel. E esse é o nome que nós chamamos até o dia de hoje. Hoje, o nome de Israel é mencionado no mundo inteiro. Eles são reconhecidos como Estado. Então o nome de Jacó é reconhecido por todas as nações. Por quê? Porque o encontro com Deus transforma a sua vida e te coloca num lugar de honra. Mas principalmente porque o encontro com Deus faz com que Deus, ele seja colocado de volta no lugar dele, que é o centro de todas as coisas da nossa vida. Deus precisa ser colocado no centro novamente. Porque quando Deus, ele é colocado no centro, você então vai fluir na sua identidade certa. E continuar tendo a mesma caminhada. Tal é a geração daqueles que o buscam, daqueles que buscam a tua face, aqueles que entrarão no santo lugar, aqueles que terão mão limpa e um coração puro. Coração puro, fala sobre um coração que não tem a influência, um coração que não é permeado. Para te levantar. Eu já fui na nascente de um rio. E quando você vai na nascente de um rio, se eu não me engano, a nascente que eu fui fluía 80 litros por minuto. E engraçado que eu fui ali em dias de chuva. Então, o que acontecia? Aquela água ficava toda suja, porque a chuva fazia aumentar o rio que passava do lado da nascente, e a sujeira do rio sujava aquela água. Mas é engraçado que se você voltasse lá no dia seguinte, aquelas águas estavam limpas e aquela sujeira tinha ido embora. E talvez você olhe para você e você fale assim: pastor, mas tem muita água suja na minha vida. Tem muitas coisas que foram plantadas, tem muitas coisas que foram geradas em mim. Eu quero te dizer que se você for para a nascente, se você for para a fonte de água viva que é o Senhor Jesus Cristo, então aquela água ela vai brotar dentro de você. Imagina ali, ó, 80 litros, 1000 litros te lavando, te lavando, te lavando, te lavando, te lavando, te lavando, te lavando, te lavando, te purificando de dentro para fora, de dentro para fora. Mas o que eu preciso fazer? O que depende de mim? Ir até a fonte. O engraçado é que o dia que nós fizemos esse passeio, estava chovendo. A gente teve que caminhar 3 quilômetros pela mata. Com as crianças. Por quê? Porque para você ir na fonte, você tem que pagar o preço. A gente está acomodado demais. Entenda, tem coisas que se você quer, elas vão vir até você. Mas existem coisas que se você quer realmente, você precisa se levantar e ir buscá-las e ir tomá-las. E você pode tomar uma decisão nessa manhã, meu irmão. Sabe por quê? Porque é normal nós sermos cartesianos. É normal, por exemplo, hoje aqui nós estamos com menos pessoas, hoje está mais frio, então vocês ficam aí mais retraídos. Tudo isso daí é normal. Se aqui tivesse lotado, todo mundo tivesse... Isso daí talvez daria empolgação para você. Mas eu estou cansado de empolgação da alma, porque isso não muda ninguém, meu irmão. Se eu quiser empolgação, eu vou num jogo de futebol, eu vou num show de música. O que eu quero aqui é propósito. O que eu quero aqui é ser destravado para eu entrar no meu destino. A gente tem que parar de ser cartesiano. Mas você precisa sair daqui com uma decisão. Falar: eu vou passar pelas matas, eu vou romper com as dificuldades e eu vou ir até a fonte em nome de Jesus. Porque eu quero te dizer, por pior que seja o seu estado hoje, se você chegar às fontes, aquela fonte ela vai começar a fluir, e do seu interior fluirá um rio de águas vivas, e aquilo vai fluir, vai fluir, vai fluir, vai fluir, e vai limpar, e vai limpar, e tudo aquilo que permeou, tudo aquilo que trouxe influência, todos os valores dominantes da sua vida vão ser jogados para fora, porque agora só há lugar para uma fonte dentro de você, a fonte de água viva que é o Senhor Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Semana que vem a gente vai ter aqui com a gente o Samuel Moraes. Amém? Domingo que vem, às 9 horas da manhã, ele vai estar aqui com a gente, ministrando. vai ser um tempo profético, onde a gente vai receber algo de Deus para as nossas vidas, que Ele vai compartilhar conosco. Mas não adianta você vir aqui para a gente estar aqui reunido de forma coletiva.